descarnado e alma louca. Investi direito a boca, investi direito a boca, onde o sol é sangrador. Não há mais linda fachada que a de uma luz colorada, que a de uma luz colorada pra um descarnado de amor. A morena doce mate quando a saudade me bate de um perfume de jasmim. Sento as garras no bragado que num trote descarnado aponta um rumo pra mim. É lindo tipo chegar no passo do tajamar, onde a cidade começa, e ver um rancho florido de tabuerio colorido das paixão rica promessa. Primeiro trago um sorriso, no segundo seco liso contra o barcão escorado. O caceteiro abre um trango, então eu largo cortando contra a flecha argentinado. Mormaço, do teu calor nos meus braços, do teu calor nos meus braços, morenita, pampa e flor. Assim serena bailando, que eu louco vou me atorando, e eu louco vou me atorando por descarnado de amor. A morena, morenita, tu és a flor mais bonita deste pátio arrabalhando. Já te vejo noutra estampa vestindo uma manta pampa debaixo do meu sombreiro. É lindo tipo chegar no passo do tajamar, onde a cidade começa, e ver um rancho florido de tabuerio colorido das paixão rica promessa. Primeiro trago um sorriso, no segundo seco liso contra o balcão escorado. O caceteiro abre um tango, então eu largo cortando contra a flecha argentina. Contra a flecha argentina.